nós estamos aqui para declarar que todas as correntes, que todas as amarras, que todos os grilhões foram despedaçados e jogados por terra pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. E estamos aqui também para expressar toda a liberdade que nos foi concedida pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia!